A partir de agora, relaxe e deixe-se levar pelos sons envolventes do Espelho Mágico. Boa noite. Seja bem-vindo a mais um programa Espelho Mágico aqui na Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e estou consigo para cerca de meia hora de capacidade, tempo para pensar, para voar, para sonhar, para ouvir músicas que talvez não ouça no seu dia-a-dia. E devo dizer que a primeira é uma escolha muito pessoal. Acho o momento musical perfeito e trago até si, ouvinte da Antena Web e, claro, acompanhante do Espelho Mágico, esta escolha muito pessoal. Descobri e, muito sinceramente, adorei. Se já passei aqui, também sou-lhe sincera, não recordo. Mas sei que esta roda entre aquelas que eu não consigo deixar de ouvir quando entro no momento são meu. Não é que este programa seja estimulante para qualquer tipo de egoísmo, mas uma coisa é certa: se nós somos o que somos para os outros, então também precisamos de tempo para sermos nós mesmos. Seja mais você mesmo e conte mais consigo também, porque sonhar faz falta e passar ao outro lado do espelho, para um mundo onde só você existe, também é preciso para que possa, quando voltar a este mundo, dar-se muito mais aos outros e compreender-se muito melhor. Vamos ficar, para já, com um tema que, como eu disse, me é especial. David Erkenson é a nossa primeira escolha musical. The Dragon's Breath é este a primeira música que vai ouvir. Logo depois, Ai Luna que Reluzes, de Aura Luna. São as duas escolhas musicais. A primeira é especial de mim para si e a segunda é uma daquelas que eu espero que te agrade. Logo depois, como já vem sendo habitual, vamos para a sexta parte do livro Eu Consigo, de Louise L. Hay. Fico por aí, acompanho e até já. próximos minutos ficamos com o livro de Louise L. Hay, Eu Consigo, sexta parte. Aqui damos-lhe a oportunidade de acompanhar este trabalho no formato áudio. Saiba que em qualquer biblioteca ou livraria pode adquirir o áudio e também o livro. Mas aqui damos-lhe a oportunidade de ouvir. Então, este livro que espero que de alguma forma lhe seja útil. Vamos então ficar com o livro de Louise L. Hay e logo depois eu volto para mais umas escolhas musicais e para as despedidas. Até já. Vamos agora falar acerca de relações e romance. As relações pessoais parecem ser sempre a prioridade para muitos de nós. Infelizmente, procurar o amor nem sempre atrai o parceiro certo, porque as nossas razões para querer amor podem ser pouco claras. Pensamos: oh, se ao menos eu tivesse alguém que me amasse, a minha vida seria muito melhor. Não é assim que funciona. Há uma grande diferença entre a necessidade de amor e estar carente de amor. Quando você está carente de amor, tal significa que tem falta de amor e aprovação por parte da pessoa mais importante que você conhece, você mesmo. Poderá envolver-se em relações de dependência que são ineficazes para ambos os parceiros. Você nunca poderá criar amor na sua vida falando ou pensando em solidão. Sentir-se só e carente apenas afasta as pessoas. Tampouco pode sanar uma relação dizendo ou pensando que ela é horrível. Isto só direciona a atenção para o que está errado. Você quer desviar os seus pensamentos do problema e criar novos pensamentos que produzam uma solução. Defender as suas limitações é apenas resistência, e a resistência é apenas uma tática de retardamento. É mais uma forma de dizer: não sou suficientemente bom para ter aquilo que peço. A primeira relação a melhorar é aquela que tem consigo mesmo. Quando você estiver contente consigo mesmo, todas as suas outras relações melhorarão também. Uma pessoa feliz é muito atraente para os outros. Se você está à procura de mais amor, então precisa de se amar mais a si mesmo. Isso significa não se criticar, não se queixar, não se culpar, não se lamuriar e não escolher sentir-se só. Isso significa estar muito satisfeito consigo mesmo no momento presente e escolher ter pensamentos que o façam sentir-se bem agora. Não existe uma única maneira de viver o amor, pois todos nós vivemos o amor de maneiras diferentes. Para alguns de nós, a forma de viver realmente o amor é sentir o amor, sendo abraçados e tocados. Outros, para se sentirem realmente amados, precisam de ouvir as palavras "amo-te". Para outros, é preciso ver uma demonstração de amor como uma oferta de flores. A nossa forma preferida de viver o amor é frequentemente a forma pela qual nos sentimos mais à vontade a demonstrá-lo ao outro. Sugiro que se esforce por se amar continuamente. Demonstre o amor crescente que sente por si mesmo. Trate-se de forma romântica e afetuosa. Mostre a si mesmo o quanto é especial. Mime-se. Tenha sempre flores em casa e rodeie-se de cores, texturas e aromas que lhe agradem. A vida espalha sempre os sentimentos que temos no nosso interior. À medida que desenvolve o seu sentido interior de amor e romance, a pessoa com quem partilhar o seu sentido crescente de intimidade será atraída para si como para um ímã. Se quiser passar de pensamentos de solidão para sentimentos de satisfação, precisará de pensar em criar uma atmosfera mental afetuosa dentro de si e à sua volta. Permita que todos esses pensamentos negativos acerca do amor e do romance se desvaneçam e, em vez disso, pense na partilha de amor, aprovação e aceitação com todas as pessoas que conhece. Quando for capaz de contribuir para a satisfação das suas próprias necessidades, não será tão carente e dependente. Isto está relacionado com o quanto você se ama. Quando você amar verdadeiramente quem você é, manter-se-á centrado, calmo e seguro, e as suas relações em casa e no trabalho serão maravilhosas. Dará por si a reagir a diversas situações e pessoas de modo diferente. Questões que poderão em tempos ter sido desesperadamente importantes deixarão de parecer tão cruciais. Pessoas novas entrarão na sua vida e talvez algumas das antigas venham a desaparecer. Inicialmente, isso pode ser um pouco assustador, mas também pode ser maravilhoso, agradável e excitante. Quando tiver este assunto resolvido na sua mente e souber o que quer de uma relação, deve sair e estar com pessoas. Ninguém vai bater-lhe à porta subitamente. Uma boa forma de conhecer pessoas é num grupo de apoio ou num curso noturno. Este tipo de reuniões permite-lhe conhecer pessoas com ideias semelhantes às suas ou envolvidas nos mesmos projetos. É espantoso o quão rapidamente pode encontrar novos amigos. Mantenha-se aberto e receptivo e o universo reagirá trazendo até si o seu maior bem. Lembre-se, quando tiver pensamentos alegres, será uma pessoa feliz, toda a gente quererá estar consigo e todas as suas relações atuais melhorarão. Afirmações positivas para atrair amor e romance. De vez em quando pergunto às pessoas que amo: como é que posso amar-te mais? Eu escolho ver claramente com os olhos do amor. Eu amo o que vejo. O amor acontece, eu deixo para trás a necessidade desesperada de amor e, em vez disso, permito que o amor me encontre na sequência tempo-espaço perfeita. Eu atraio o amor e o romance para a minha vida e aceito-o agora. O amor está à minha volta e em todos os cantos, e a alegria enche todo o meu mundo. Eu vim a este planeta para aprender a amar-me mais e a partilhar esse amor com todos os que me rodeiam. O meu parceiro é o amor da minha vida. Adoramo-nos. A vida é muito simples. O que eu dou volta para mim. Eu escolho dar amor. Eu alegro-me com o amor que encontro todos os dias. Eu sinto-me à vontade ao olhar para o espelho e ao dizer: eu amo-te, amo-te mesmo. Eu agora mereço amor, romance e alegria, todo o bem que a vida tem para me oferecer. O amor é poderoso, o vosso amor e o meu amor. O amor traz paz à terra. O amor é tudo o que há. Eu estou rodeado de amor. Tudo está bem. O meu coração está aberto, eu falo com palavras cheias de amor. Eu tenho um amante maravilhoso e estamos ambos felizes e em paz. Bem no centro do meu ser há um poço infinito de amor. Eu estou numa relação alegre e íntima com uma pessoa que me ama verdadeiramente. Eu ajo de acordo com o amor que há no meu coração e sei que o amor abre todas as portas. Eu sou maravilhoso e toda a gente me ama. Eu sou saudado pelo amor onde quer que vá. Eu estou seguro em todas as minhas relações e dou e recebo imenso amor. Eu só atraio relações saudáveis. Eu sou sempre bem tratado. Eu estou muito grato por todo o amor que tenho na minha vida. Encontro-o em toda a parte. Relações amorosas duradouras iluminam a minha vida. Oh, no, no, no. Ficamos com o tema Amore, de The Last Gospel, logo depois do livro de Louise L. Hay. Ofereci-lhe mais estes minutinhos, que espero eu lhe tenham agradado. Agora sim, vamos embora. E prometo que na próxima semana volto com mais um momento do nosso livro e, claro está, com mais música. Espero que este programa seja do seu agrado e que a nossa companhia seja para si mais do que uma companhia, seja também um momento de bem-estar consigo mesmo. Terminamos por aqui. Tenha uma boa noite, uma boa semana, seja ela de trabalho ou de descanso, seja ela perto ou longe de todos aqueles que ama. O que importa é que seja uma boa semana. Fique bem e, claro, fique então na companhia de dois temas. Amet Adia, música de Adiemos, e para terminar esta edição, ficamos com Amovitam, música de Rosenstans. São as duas músicas para o final. Fique bem, boa semana, boa noite. Thank you.